Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Vamos sentar. Estamos aqui na cruzada da comunhão com Deus, para o homem e para o espírito do homem, dando-lhes o Evangelho e o Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu estou fazendo aqui hoje, nestas terras férteis de Minas Gerais. Há pouquinho, meu irmão Clariano, que está cada vez mais forte, ao lado da Vita. Cadê a Vita? Está trabalhando por aí? Ah, vem, vai para frente, lá perto do seu namorado. Eles riram, né? Eles que já são avós, mas e daí? Uma vez eu escrevi um poema dizendo: sejamos sempre como namorados. A vida inteira assim devem ser os casais, né? Aí está ele, o senhor tem neto, né, Clariano? Fala no microfone aí que o pessoal em casa não escuta. Nós já temos 8 netos, tá lembrando aqui a baixinha, né, minha companheira, que é 8 netos que nós temos. É baixinha porque ele tem quase 2 metros. Bem, nós estamos lendo o Evangelho de Jesus, é importante, que o Evangelho de Jesus é que faz surgir de dentro de nós os tesouros que nós possuímos. Ninguém é rico por causa das coisas materiais, nós somos ricos por aquilo que trazemos dentro de nós. Riqueza ou pobreza, aprendemos com o irmão Zarur, elas estão dentro de nós. Então, Clariano dizia, no princípio, quando eu cheguei, e aliás, eu quero agradecer a recepção que vocês me deram no aeroporto e aqui, da Igreja de Deus, em Belo Horizonte. Me comoveu as crianças jogando aquelas rosas todas, me cantando, e o Clariano não perdendo tempo e cantando, porque o bom é pregar isso, a política de Deus. Todo mundo deve ter socorro médico, teto. Mas o homem tem que aprender que ele deve construir isso com o tesouro que tem dentro de si mesmo. A criatura humana é espírito antes de tudo. Por isso o velho irmão Zarur, que continua mais vivo que nunca, lançou há muitos anos, e eu estou procurando levar a compreensão de todos, a união da humanidade de baixo com a humanidade de cima. Porque eles querem nos ajudar. Os espíritos existem, eles estão por aí. Eu sou o homem da verdade. Estou à procura dela onde estiver. Onde estiver. E acontece, meu irmão, que Paulo apóstolo, que você tanto ama e destaca na preocupação de Paulo com a fé, disse que vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. E disse mais que assim como existem corpos carnais, terrestres, terrenos, existem também corpos celestes, pois são os nossos corpos verdadeiros, os nossos corpos espirituais. O que vai ressurgir na hora do julgamento final são os espíritos. Eles se levantam do túmulo porque isto é uma linguagem simbólica, necessária à parca compreensão humana. Porque o homem, mesmo quando religioso, ao ver baixar à sepultura os corpos dos seus entes queridos, ele imagina que ali acabou tudo, então ali é a entrada para outra vida. Se a entrada é a saída também. Por isso é que a Bíblia, os textos sagrados, não só do cristianismo, do que é conhecido como cristianismo na Terra, apesar de que para nós toda a humanidade é cristã, nós vamos tratar isto aqui, vamos provar mais uma vez. Apesar de que para nós a vida é eterna, o que ressurge é o Espírito. O que vai ressurgir é o Espírito, que a carne para nada serve. Aí nós sabemos que a profecia que diz que nos tempos finais os mortos sairiam do túmulo, já está se cumprindo. A NBV é um campo neutro, aqui se abraçam espíritas, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, ateus, todos aqui se abraçam. Mas o que ocorre é que realmente estão sendo dos túmulos, como? Manifestando-se. As nações oficialmente ateias, ainda, daqui a pouco deixarão de ser, a religião de Deus está dando sua cooperação, através da Bíblia para o povo em russo, estou quase chegando no campo do espírito direto. Não estou falando em matéria invisível. Quando eu falo em política de Deus, é isso. Eu li para o irmão Haroldo Franco da Rocha, que me honrou com a sua presença. Eu estava com ele lendo justamente essas passagens da política de Deus. Uma página que eu escrevi em 1967, na casa da saudosa irmã Barbarina Magaton Paulotti, na hora em que passava de 31 de dezembro de 67 para 1º de janeiro de 68, que eu escrevi aquela definição do PBV, que o irmão Zaru gostou muito. O PBV surgiu para atender a uma exigência espiritual do povo brasileiro. A reforma é pelo espiritual antes de tudo. Jesus disse o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Nós estamos com a política de Deus ensinando os homens e as mulheres, né? Homem aí é gênero humano, a procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais então serão acrescentadas. Tem que dar o Evangelho e o Apocalipse às criaturas, senão elas vão aprender apenas a juntar letra. Há muita gente alfabetizada, conhece a gramática melhor que Camões, e, no entanto, sabendo bem a gramática, não sabe bem as coisas do espírito. E muita gente não sabe ler nada, e quando abre a boca só faz bem ao nosso espírito. Então temos que cuidar da alfabetização espiritual acima de tudo. Portanto, vamos a um assunto que é muito importante hoje. Nós lemos no Evangelho de Jesus essa passagem aqui sobre o adultério, juramento. Dito também foi aos antigos: quem abandonar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a torna adúltera. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Ouvistes ainda o que aos antigos foi recomendado: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu vos digo, porém, que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o sustentáculo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela vossa cabeça, porque não podeis tornar branco ou preto um só de seus cabelos. Limitai-vos a dizer sim, sim, não, não, pois o que passar disto procede do maligno. Vocês têm aí a página 118 da Bíblia para o povo, primeiro volume. Sétimo mandamento. Vou ler o trecho que puder hoje. Qual a explicação integral do sétimo mandamento? Da lei de Deus no céu, da religião de Deus. É a do Espírito da Verdade, aclarando e unificando as quatro revelações de Jesus. Falam, pois, os evangelistas, assistidos pelos apóstolos e por Moisés: não cometerás adultério. A natureza material do homem o impele para a lubricidade, para a fornicação, para o adultério. Nada lhe refreia os desejos, desde que se entregue aos instintos animais. E sabeis que esses instintos dominavam naquela época, quando Moisés fez a proclamação dos 10 mandamentos da lei de Deus, e domina ainda hoje, não é? Não vedes que ainda hoje eles arrastam muitos de vossos irmãos a vergonhosos transviamentos? Os laços que prendem um ao outro, os espíritos do homem e da mulher, e que os induzem a perpetuar a espécie, têm origem nobre e pura, de onde a materialidade da encarnação os desviou, mas a qual terão de voltar. A proibição de cometer adultério devia bastar para conter os excessos, mas ainda aí a interpretação obedeceu às necessidades da época. O homem e a mulher casados, se cometiam adultério, eram punidos. Ele com a pecha de infame, ela com a pena de morte. Por que tanta severidade para as mulheres e não para os homens, né? Tanto mulher quanto homem são espírito. Ora, este mandamento segundo o espírito, jamais segundo a letra que mata, se estende a toda a quebra da união sagrada. Compreende todos os arrastamentos carnais, sejam quais forem, e que rebaixam a humanidade ao nível dos instintos do bruto. Não vos dizemos, Deus criou um homem e uma mulher a fim de provar que uma só existência eles deviam ter? Esse era o lado moral, o fim moral, que sob o véu da letra, Moisés adotara, colocando-se no ponto de vista dos hebreus. Nós vos dizemos o seguinte: os espíritos se grupam por atração de simpatia. O que é que nós estamos aqui? Não estamos unidos pela simpatia legionária? Então estamos casados em espírito, todos nós. É o que está dizendo aqui o Espírito da Verdade. Nós vos dizemos o seguinte: os espíritos se grupam por atração de simpatia. Isso no geral, no coletivo. Agora no particular. Cada espírito escolhe o companheiro ou a companheira com que passará o tempo da sua provação. Então, nós vamos voltar ao assunto e estudaremos em profundidade. Estão gostando? Então, isto é a política de Deus para o homem e para o espírito do homem. Jesus está chegando e ele é o supremo governante da humanidade. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.